6210, na escuta? Na escuta, senhorita, tá na taxa Alfa. Taxa via Alfa, Juliette para o portão 04. Alfa, Juliette para o 04, 6210. Quem quiser taxar ele na escuta? Você vinha confirmar a atitude sobre voo? A gente, aqui da Tatiari, vai Salvador, 500 pés, igual a Dona 7, com Pronorte, poderia confirmar quantas milhas são vai ir essa faixa de Salvador? Gente, acione o transponder 0121. Vai decolar Dono 7 com Pro Norte e Eco Delta Charlie. Para acionamento táxi, chame torre 1-2-95. Prossiga, Papatão, Bianchi, Delta Charlie. Cuidado, acionamento, chame para táxi, Bianchi, Delta Charlie. Yankee Delta Charlie na escuta da Salvador, 03567, portão 03, informação Quebec, autorização Brasília. 3567 para Brasília, autorizado 380, 1317, após a pina, pode conforme o rota do plano. Decola da 10, primeira curva direita, saída Arbor, pós Elef, controle no 208 e transponde 5563. Salvador, 03, autorizado Brasília, 380, 1317, decola Arbor, então. Arbor elétrica, depois de ter passado pelo 17. Tem que ter o transporte, eu desejo o seu controle. Botar na 357. Preciso começar o planejamento correto, respondo para posicionamento. Boa tarde. Confira o nome que chamou Solo. Timec Delta para cá, acho feito plano. Sente agora de telescópio. Cuidado, táxi. Até a papá, reporte para o ingresso em Yankee Delta Charlie. Voo 601, desembarque 060, na frente de Alagoinhas para a chegada do time 090. Voo 612, passando Duna, complexo da ILS Actuation, turno 8, decimal 9. 1895, está autorizado a presente com Proa Norte, vento 120 graus com 11 nós, aposta do Sol, Yankee Delta Charlie. Confirma, o senhor pretende taxiar até 1-0 para ir de guarda 1-0? Não, daqui eu seguiria direto para decolar para 1-0. Negativo, o senhor tem condições de decolar assim, com a Pro do estado de Coco? Ok. Gente, Pro do estado do Coco, vento 120 graus com 10 nós, após fora do sol, Yankee Delta Charlie. Charlie. 2 Salvador, voo número 2, estabilizado em descendente, baixou e travou. Voo número 2, última aproximação, guardando pista livre, ajuste no 0, no 0. Confie 10, aguardo no posto, minha mãe. Quilo, quilo Lima, prossiga. Quilo, quilo Lima, mude o código para 5162. Confirmando nível 125. Sony 0121. Ok, 0121. Suba para o nível 105. Oscar Lima Eco, confirmando seu plano é visual para Salvador. Desça para o tráfego de Salvador, altímetro 90, 90. Voo no 62, autorizado pouso pista 1-0, vento 120 graus com 10 nós. Pouso a 10, primeiro 10. Decorado na escuta? O plano foi feito para Manati, foi? Confirma que é o Delta? O Yankee Delta tinha apenas confirmando se ele vai afastar 20 milhas no Compro Norte? 28 milhas. Afirmativo, Yankee Delta Charlie, comprou a norte, controle, 1-2-0-8 agora, boa viagem, até o regresso. Até o regresso, obrigado. Controle, Salvador, é o Papatango, Yankee Delta Charlie. Boa tarde. Boa tarde, Yankee Delta Charlie. Sente seu tráfego, irá prosseguir para o litoral norte, a 500 pés, afastando 28 mil, confia. Afirmo. Seu tempo estimado de voo e retorno a Salvador? Uma hora. Gera 2, serve para o chefe pós-táxi. Boa tarde, azul 4206 horizontal para retorno 370 GPS. Agora distante, azul 4206 para cópia Recife. Voo no 612, no solo 23, direita, solo 121, retorno 9. 219, voo no 612, boa tarde. Boa tarde, voo no 612. No 612, prossiga? Livrou a pista. Ataque sem avião, Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, o 612. Aqui é com Delta para Manati, pronto, cópia? Aqui é com Delta para Manati, autorizado 1000 pés, decola da 17, curva direita, corredor AXE restrito, controle 208, acione padrão 0125. Voo 601, desço para 3 mil pés, ajuste para 090. 3 mil com 10, voo 601. That's a mission for taxi, Mike Echo Delta. Número 2 vai manter posição de 3 Juliet, devido ao seguinte ocupado no momento. Vamos de transporte, prosseguir gol no mesmo 2. Primeiro, manter posição antes da Juliet, gol meio 2. Azul 4206 para Recife 370, pronto? Prossiga, sua escuta. Azul 4206 para Recife, autorizado 370, primeiro pista 58. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, vai interceptar a aerovia. Controle 208 e transponde 5566. Informativo foi autorizado para Recife no número de voo 370, decolando da 10, primeira curva à esquerda no perfil da Puca. Da Garoa, Peruíro e 58 em rota do plano de voo. 1208 no controle, 5566, adiciona o código transponder para o azul 4206. 5566, o transponder? Transponder, 5566. Correto, reposto para o transicionamento, azul 4206. Preparar, grave. Ele é 61, 43, desça para 4 mil pés, altímetro 90, 90. Ele é 61, 43, desça para 4 mil pés, ajuste 90, 90. Desça para 4 mil pés, o Xané 6143. 4 mil pés, ajuste 010, 6143. Confirmar POB? Boa noite, 5000, autorizado o táxi via Índia e Alfa, reporte no ponto esperado no zero. Chame torre 1-895, QNH no 0 no 0. Boa viagem, boa noite, 5000. Bruno Melo 2, vai ingressar na Juliette. Vai observar a aeronave da Boa à sua frente, taxiando para o ponto de espera. Vai ingressar na Juliette para o botão 02, no 612. Estimativo, Juliette, posição toda observando a aeronave da companhia com 1-9-1-6-1-2. Boa noite, 5-6, autorizado, aliás, decolar, pista 1-0, o vento 1-2-0 graus, com 10 nós. Autorizado, táxi após para o ingresso, Mike Eco Delta. 1-6-0-1, desça para 2, meu pé, que é legal, 0-0, segue como número 2, tráfego da Airbnb, 7 milhas da sua frente. Seguinte gol no 601, é com o número 2, é para 2000, com 1010. Você está pushback, essa é a DC 67, eu vou dar uma equipe de solo, que após a passagem da aeronave da Goa, só retaguarda que vai para o gate 02, está livre, puxa, reposta. Mas após o gol 402, está autorizado. Autorizado, alinhar a cabeceira no 7, aporte pronto, Mike Eco Delta. Localizador LS720. 720 completa, LS X-Ray, chamando torre 1 no 8 decimal 95. Aqui é cuidado autorizado, decolagem pistão no 7, vento 120 graus com 8 nós, agilizando, tem tráfego a 2 milhas do externo, ok? Boa noite, 5-6, decolado aos 3-0, controle agora 120 decimal 8, boa viagem. 208, obrigado, bom trabalho. Autorizado o X-Ray, reporte estabilizar, voo 601. Controle voo 1856, boa tarde. Voo 1856, boa, contato radar de decolagem, subo 390 na saída PUCA. 390 na PUCA, 1856. 20, continue a aproximação, o ajuste 10, 10, vamos tráfego decolando com o setor sul, o Sikorsky 76, em atenção a 1 no meu pé, sem interferir com a aproximação. O Webjet 720, continua a aproximação, guardando pista livre. Guardando pista livre, 080 por 10 milhas. 080 por 10 milhas, afirmativo. Após o desvio direto de Jambo, gol 1856. Após o desvio direto de Jambo, gol 1856. Autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-10 graus com 10 nós. Taxar travado, está ali suposto por 1-0. Ao estabilizar, reduz para ver se a informação final está seguindo o Boeing 737. Está com a separação mínima regulamentar. Sim, está reduzindo para a mínima aqui. 120.8, boa viagem até o regresso. Controle, 208, obrigado. 3, interceptaram o 312. 143, LSX3 autorizado, reporte estabilizado, reduza para 1709. Reduzindo para a velocidade de aproximação, ou de janela, tem um só 3 autorizado o VLS X-Ray. Fica Golf Terra, o contato radar estabelecido no través de coral, nível 1-10. Prossiga na proa de Mari para chegar a Mari e reporte no ideal de cima. Estou vigilando. 3567, autorizado o táxi vem de Alfa, no ponto de espera da Lua 0, chame torre, 1-8-95, quem negar 1-0, boa viagem. 2010 à direita, ponto de espera pronto, 19-9-295, boa tarde, companheiro. Tu Mike Eco Delta, reporte 90 milha. Gol no 601, chame torre, 1-8-95. Torre 1895, 601, boa tarde. Torre Salvador, gol no 601, boa tarde. Gol no 601, continua a aproximação, número 2 para pouso, ajuste 1-0, 1-0. 601. Torre Salvador, boa tarde, está 3567, ponto de espera da 7, está pronto. Está 3567, mantém o ponto de espera. Mantém. Canal 6143, reduza para mínimo, ok? Tá seguindo o banco 738. 6143. Uno 601, cheque o trem, autorizado por uso pistão 10, vento 120 graus com 10 nós. Sim, está baixado travado, gol 601, livre pouso na 10. 4.5 para o táxi, 19 agora. Está com autonomia 4 horas e 10, está alternando Salvador. 5.5, está autorizado o táxi via parte principal, engenho alfa, no ponto de espera, chame torre 18.95, que é legal no 0, 10. Tá, não espera, é o 10, chamada 7-8-5-5-4-5. Caso não completo o atendimento, inicio o procedimento da pedido aqui. Chamando torre 18-95, traço à frente, eu sei bastante. Sim, chama a torre agora 18-95, cenário 6143. Salvador, Xanel 6143, boa tarde. Xanel 6143, boa tarde, continua a aproximação número 2, ajuste no 0-0, informa o Boeing da Gol na, no exato momento na cabeceira 1-0, passando na cabeceira 1-0. 6143, sim. Ainda temos condições de um 360 de ficar mais cômodo para todos. Negativo, continua a aproximação, se possível será feita uma aproximação perdida, ok? Sim. O Xanel 6143 já posta na DA. Cortaram a 6143? Gol 1601, no solo 36, direita, agilizando por gentileza, solo 121, decimal 9. 129, está livrando, gol 601. 4265, gol 8. Pistão 10, vento 120 graus, com 11 nós. Embaixo e travado, poderia confirmar o vento? 1120 graus, 1120 graus com 11 nós, 6143. 6143, livre com 11 na 10, obrigado. No 601, táxi via Alfa Juliette para o portão 03. Alfa Juliette, 601. Tá 3567, autorizado aliar e manter a capiceira 1-0. Tá bem, bateu. 1-0, tá 3567. Gente, 5415, mantém o ponto de espera. 5415. Torre 18, decimal 95, acho que ele manda. 18, decimal 95, grave. Maravilha, prossiga. O Xané 6143, no solo 37, direita, solo 121, decimal 9. Direita, 29, 93, legal, pela vida. Correu, papapapá, Oscar Lima Eco. Papapapá, Oscar Lima Eco, ajuste 1-0, autorizado a presente direto, final da 1-7, aporte na curta, Oscar Lima Eco. Direto, final da 1-7, programa na curta, Oscar Lima Eco. 1-0, 1-0. Tá, 3567, autorizado a decolagem. Pistão 1-0, vento 1-20 graus, com 12 nós. Decolagem da 1-0, tá, 3567. P5-4-5, autorizado já e manter a cabeceira 1-0. Ali mantém 5-4-5. Solo Salvador, 6143.